organize. Loro compo è galinha organize. Loro compo è galinha organize. Loro compo è galinha organize. Loro compo não é mais como antigamente. Naná retornava imponente, seu troféu amarrado pelos pés, de cabeça pra baixo por poucos mil réis. Quando ela vinha da feira, já dava pros negros bebericar, só no calor da fogueira. E o cheiro do refogado, alho, coentro, acebolado, de todo o tempero a mulher. Nair, Nair, Nair, Nair, nunca comprou nada trocado, hoje em dia vem tudo embalado, quase nunca se sabe o que é. É galinha organizé, Borocopó é galinha organizé, Borocopó. E aí era tudo com ela, peito, pescoço, moela, no louro, no sal, no limão. Garfo de mão de colher, é galinha organizé. Borocopó é galinha organizé. Borocopó não é mais como antigamente. Naná retornava imponente, seu troféu amarrado pelos pés, de cabeça pra baixo por poucos mil réis. Quando ela vinha da feira, já dava pros negros bebericar, só no calor da fogueira. Cheiro do refogado, alho, coentro, acebolado, de todo o tempero a mulher. Nair, Nair, nunca comprou nada trocado, hoje em dia vem tudo embalado, quase nunca se sabe o que é. É galinha organizé, Borocopó é galinha organizé, Borocopó. E aí era tudo com ela, peito, pescoço, moela, no louro, no sal, no limão. E tempo bom, de garfo, de mão, de colher, é galinha organizé. Borocopó é galinha organizé. Borocopó, cisca no meio da pista pra gente saber o que é. É galinha organizé. Borocopó é galinha organizé. Toma cuidado com a pata, assim que seu pato souber. É galinha organizé. Fala com a é galinha organizé. Fala com a pergunta pro seu maneco se é pato marreco, meu Deus, o que é? É galinha organizé. Fala com a é galinha organizé. Fala com a como é que eu posso saber se vem todo cortado em filé? É galinha organizé. Borocopó é galinha organizé. Borocopó. Tudo apostado, invertido e cercado com fio no risco da fé. Dando galo, virou a maré. Dando galo, virou a maré. Dando galo, virou a maré.